pai de família, era empregado de uma fazenda. Cristão fervoroso, juntamente com toda a sua casa. E num domingo pela manhã, ele voltava da igreja, juntamente com a mulher e os três filhos. E era necessário atravessar uma pequena ponte sobre um riacho. E quando eles pisaram naquela ponte de madeira, um escorpião que estava ali caiu na água, um grande escorpião. O pai de família, vendo que o escorpião tinha caído na água, se apressou em salvá-lo e conseguiu pegar o escorpião antes que ele se afogasse. E os filhos assistiram isso. Mas assim que ele estava salvando o escorpião, o bicho pegou a sua cauda, retorceu e picou o homem, que sentiu tanta dor e gritou e chacoalhou a mão, e o escorpião caiu novamente no rio. E a sua mão inchou na hora, mas ele pegou rapidamente um galho comprido que estava ali à beira do rio e esticou até onde estava o escorpião se afogando, e o bicho grudou naquele pequeno tronco e o homem o salvou e o despejou assim à beira do rio, na margem. E o escorpião foi embora andando com a sua cauda arisca levantada. Um dos filhos, o mais pequeno, disse: pai, deixa eu pisar nele. Não, meu filho, não, deixa ele viver. E o outro filho, o do meio, disse: mas pai, esse escorpião te picou. Sim, mas deixa ele viver. E o mais velho disse: não, pai, deixa eu dar uma paulada e acabar com ele. Ele te picou, pai. O senhor vai deixar esse bicho peçonhento vivo? Por quê, pai? Por quê? E o pai explicou: meu filho, salvar o escorpião faz parte da minha natureza. Picar as pessoas faz parte da natureza do escorpião. Eu não posso me tornar igual ao escorpião só porque a natureza dele é assim. Eu tenho que manter a minha natureza, e a minha natureza é a favor da vida do escorpião. Cada um dá o que tem e o que pode. O escorpião só tem isso para oferecer, mas eu tenho muito mais. E eu não vou me fazer igual ao escorpião. Vocês entenderam esta lição, meus filhos? Meus meninos ficaram impressionados com a sabedoria daquele homem do campo, homem simples, mas que tinha dentro dele um discernimento inacreditável e era verdadeiramente um mestre para ensinar os seus filhos. E os filhos aprenderam a lição de que nós temos que agir não segundo a natureza dos outros, mas sim segundo a nossa própria natureza. E a palavra de Deus ensina exatamente isso. Eu quero ler para você a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Nós não podemos mudar a nossa atitude em função das outras pessoas, porque Deus um dia recompensará a cada um, ou bem ou mal. Fazendo mal, você será recompensado como mal. Fazendo bem, você será recompensado, recompensada com o bem. Então não faça o mal apenas para retribuir à altura. Não se vingue jamais. Deus vai dar a recompensa. Afinal, você quer uma recompensa ruim ou uma recompensa boa? Então não haja diferente da sua natureza só porque as outras pessoas são ruins com você. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo 20: portanto, se o teu inimigo tiver fome,